procura pode se encontrar. Ah, nossa loucura pode nos curar. É, a gente até pode ser porta-voz. O verdadeiro amor existe em nós. Tanta doçura pra nos temperar. Ternura em nosso xangri-lá, é. Explode numa tentação feroz. O verdadeiro amor existe em nós. Daí pra frente a gente. Nossa loucura pode nos curar. É, é. A gente até pode ser porta-voz. O verdadeiro amor existe em nós. Tanta doçura pra nos temperar. Tanta ternura em nosso chão. Numa tentação feroz, o verdadeiro amor existe.